2048, sala Romeu, meio, livrando direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Livrando direita, hotel, Alfa, Juliette, 04. Rio 9642, repressão do sistema 0, ventuno 40 graus, 06 mais. Livre e pouso, Rio 9642. Tango, livre pouso 17, vento no 30 graus, 062. Tango, livre pouso 17. Estou tomando seu mil no noite, eu estou meia. 8,6, boa. Tô com 889, boa noite. Boa noite, com 889, aguarde cópia, Galeão. Assistente da Alfa, aguardando. Dial Bless. Afirmativo. Obrigado, aguardando. Rio 9642, solo aos 18, livrando a direita, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, avião 42. 1604, pronto para cópia. 1604 para Fortaleza, nível 370 autorizados e a peso 19. Decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5176, gol 1604. Cheque, por gentileza, equipamento rádio, recebendo com intensidade muito baixa. Positivo, confirme agora como recebe. Agora 5. Ok, 370 autorizado Fortaleza, Pesolo 19, Nicola da 10, curva esquerda, na Momo, transição Frote, 198 controle após, 5176 transponder. 604 correto, chama para pistola. Chama. Oscar Gustavo, solo aos 2-1, no corte de frequência livre, uma boa noite. Boa noite. 39, pronto para cópia. É manutenção, já encontra-se aqui na Golf, saída de motores, pedindo autorização para o giro. Temperatura agora 28, sentido do funcionamento. Boa noite, 076 com a Foxtrot. Quatro no 2, puxa acionamento. 076, contato radar, vigilância, chegada a Mari. Desça para 2003, ajuste 1014, reporte localizador. 2014, reportará no localizador com o 076. Bruno 604 para o táxi, 57 a bordo, 3:50, alterna Recife. Bruno 604, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chave pronta, ajuste 1014. Com 1014, chamada pronta no ponto de espera via Índia e Alfa, 604. Volume 04, a linha decola, vento 120 graus, 082. A livre linha e decolar, Gono 604. Volume 04, decola 3-2, controle 1-9, decimal 8, 1 volante. Copa da autorização 8-8-9. Autorizado, LS tem um LED de forma localizador. Passar água no autorizado. Direita, saída da Eltros de São Blas. Controle Salvador 119 decimal 8, aciona 5401 com 1889. 360 Galeão, superou Zulu 14, curva da decolada 10, curva direita, da El Blas, 198 controle, 5401 transponder gol 1889. Correto, junto para posicionamento com 1889. Chamaram o botão 5, 1889. Romulo V04, decolou 32, controle 1, 19, décima 8. A torre informa chuva leve sobre o aeródromo. Sente, vamos 076. Chamei um 8, o Luciano Meia, o MGS 746. Não, 26. MGS 746, agora escolhe. Ok. Registro em 1 no 8 meia. 6 meia, agora no 076, boa. 04, chame Recife em 1-2685, alterna 12545. Recife em 2085, 12545, 1604. Júnior. Bom voo. Segundo 076, autorizado fundo sistema 0, cabeceira deslocada a 90 metros, vento 1 a 30 graus com 1 a 0 nós. Chuva leve agora sobre o campo. Sente, Bruno, 076, é livre pouso 1 a 0. Torre, Salvador, gol 1889, na 5 para o pushback treinamento. Autorizado sobre táxi 1889. Livre push treinamento para táxi 1889. Salvador, 35515, boa noite, mantenha 140. 5515, boa noite, contato radar, vigilância, vou na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, chame pronto para a descida. Chamada para a descida, direto Bonf, 5515. Uno 076, solo 40, livrando a direita, táxi via Alfa, mantém posição antes do táxi Juliette. Frente Alfa, mantém posição antes da Juliette, 0076. Projeto 6747, pronto para cópia? Sim. Projeto 6747 para Guarulhos, nível 340, autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição de Iné. Controle Salvador 119, décima 8, aciona 5177, Webjet 6747. Autorizado, nível 340 Guarulhos. Decolada 10 por direita, da El de Iné para 50, 198, motor de saída, 5177, transponder do Web 6747. Chegada Mari, desse mantém ao 050. É o 050, meu Mari, 4008. Está pronto para o táxi. Autonomia 3 horas e 30, a bordo 34, Oceana Guarulhos. 1889, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 0, 14. Está no 0, 14, livre táxi, ponto de espera, Juliette Alfa, ponto de espera, sua chamada. Salvador, é para 3305, formação Alfa. São 3305, aguarde o cópia Recife. Escuta. No 076, prossiga via Alfa, Índia, gate 03. Alfa, Índia, 303, ou 076. Salvador, Golo 889, aproximando o ponto de espera, pronto. 1889, ali na cola, Ventura 30 graus, Lua 2 Leste. Livraria meia decolagem, o Gol 1889. Solicita descida. Se mantenha 40, trip 55 na 5. Dá 40, 55 na 5, autorizado. .4006, autorizado para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. 2014, reporte localizador, 4006.